passou, então pra que se machucar? Se é só pelo cobertor, a gente embrulha pra levar. Tente pensar assim, os dias tudo bem, os dias de amargar. Sei de vou, não vou, do Leme ao Leblon. Se é pra morrer de amor, nem sei por onde começar. Eu não sou um anjo, se esqueço a porta aberta. Ficou tão confuso, arrumou a casa, nossas coisas sobre a mesa, outros sentimentos também. Se a gente se arrepende, quem sabe mais na frente. Nada de mal em voltar. Nada de mal. Sua porta aberta, ficou tão confuso que desarrumou a casa. Nossas coisas sobre a mesa, outros sentimentos também. E se a gente se arrepende, quem sabe mais na frente. Nada de mal em voltar. Nada de mal em voltar. Tente pensar assim, os dias tudo bem, os dias já amargar. Tente viver sem mim, eu sei que agora. Aquela febre passou, a gente cura devagar, devagar. Tente pensar assim, os dias tudo bem, os dias já acabar. Tente viver sem mim, eu sei que agora. Só pelo cobertor.